de volta. Se tiver só por maldade, vai pagar por ser covarde. Falo por quem tem vontade de crescer sem falsidade. Alarme, vai tocar avisando quem faz parte. Encare, vejamos que seu olho diz pra mim. Se for verdade, não pare de tocar o rap em todo baile. Treme, quem se complicou se confundiu com um creme. Dá um tempo que agora que nós vence. Sem bala no pente, só sobrevivente. Sei que Deus aqui se faz presente, então aprende. Aprende a conviver com quem é diferente. Vê se pense por sua quebrada represente. Então calma, guarda tua arma, vigile sua arma. Alma. Seja convincente, usa a mente, vê se fala. Já que é tão fácil, mostra a cara, então vai. Bota pra bater, sei que vai doer. Sempre soube que, pra prevalecer, é preciso mais do que coragem. Vê se curte a vida sem fazer bobagem. É só mais um toque, não te incomode. Tem uns que só com choque, cuida dos boicote. Quem te omitiu, quem te acode, diz pra mim. Não tão fácil assim pra quem chegou mais tarde. Não mais um covarde, cão que muito late não morde. Olhe, cuida com o sacode. Para, pensa, quem ficou mais forte? Quem te omitiu, quem te acorde? Diz pra mim, quem te omitiu, quem te acorde? Prepare-se. Não tão fácil assim pra quem chegou mais tarde. Não mais um covarde, cão que muito late não morde. Olhe, cuida com o sacode. Para, pensa, quem ficou mais forte? Quem te omitiu, quem te acorde? Diz pra mim, quem te omitiu, quem te acorde? Prepare-se. Tem um revólver engatilhado dentro da mente. Ao menos tente se informar que é fácil democratizar o espaço. Tamo aqui que é pra arregaço, nem pense arredar, o passo é foda. Nunca entrei no troço porque é moda, agora chora. E vê teu ideal sendo jogado fora por din-din. Um brinde pro fim dos comédia que pensaram que ia ficar assim. Tentam fazer média no cochilo e lhe escorrega. Entrega de bandeja, quem abusa, suga, põe corrente, nega. Todos que se opõem à regra, acorda, vê se toma as rédeas. Não fiquei pro fim da festa, vamos que nós temos pressa. Tiro, tem nego iludido, achou bonito ser bandido. Conflito, tá ruim pra quem achou que era no grito. Como é que vai ficar? Nem pra segurar. Quem que vai comprar? Por quem vive a vida dando brecha. Sei que aqui na terra só a morte é o que nos resta. Tem que ser ligeiro. Vai dar mal pro maluqueiro. Vai dar mal pro maluqueiro. Que nem eu. Não tão fácil assim pra quem chegou mais tarde. Não mais um covarde. Cão que muito late não morde. Olhe, cuida com o sacode. Para, pensa. Quem ficou mais forte? Quem te omitiu, quem te acorde? Diz pra mim. Quem te omitiu, quem te acorde? Prepare-se. Não tão fácil assim pra quem chegou mais tarde. Não mais um covarde. Cão que muito late não morde. Olhe, cuida com o sacode. Para, pensa. Quem ficou mais forte? Quem te omitiu, quem te acorde? Diz pra mim. Quem te omitiu, quem te acorde? Prepare-se. Trago na manga um susto. Não tão fácil assim pra quem chegou mais tarde. Não mais um covarde. Cão que muito late não morde. Olhe, cuida com o sacode. Para, pensa. Quem ficou mais forte? Quem te omitiu, quem te acorde? Diz pra mim. Quem te omitiu, quem te acorde? Prepare-se. É o que tem.